Os moleque vão chegando, hoje vão ficar doidão. Daniel é quem comanda, a família explosão. Os moleque vão chegando, hoje vão ficar doidão. Daniel é quem comanda, a família explosão. Eu sou da família explosão. Lúcio Moraes é muita condição. Eu sou da família explosão. Eu sou da família explosão. Eu sou da família explosão. Lúcio Moraes é muita condição. DJ Betinho Isabelense. Viviane Batidão. Explode, família explosão. Os moleque vão chegando, hoje vão ficar doidão. Daniel é quem comanda, a família explosão. Os moleque vão chegando, hoje vão ficar doidão. Daniel é quem comanda, a família explosão. Explode, família explosão. Eu sou da família explosão. Eu sou da família explosão. Eu sou da família explosão. Lúcio Moraes é muita condição. Eu sou da família explosão. Eu sou da família explosão. Eu sou da